cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E eis que o convidado de hoje não é a primeira vez que está a propósito de discos, ainda que noutros nomes e outras vezes fomos falando sobre ele, falávamos de projetos como, por exemplo, Melek Makaia, projetos ligados à divulgação de fados, enfim. Hoje, seguramente, que temos pano para mangas para este Caso Fazem, Caso Tocam. Mas habituámos também que há sempre um disco para justificar normalmente a conversa. E é o caso. Pois bem, André M. Santos lança 7. E já vamos perceber porquê. Naturalmente que haverá aqui referências, enfim, místicas ou místicas por volta do número 7, mas será ele próprio explicar. Como já vos habituámos, efetivamente temos sempre mentores dos projetos para falar, ainda que seja via telefone. É o caso hoje do André. André, bem-vindo aqui uma vez mais à Boa Nova. Olá, boa tarde, obrigado. Ora, começamos por aí. Podemos falar de muitas coisas. O André, o que tem feito, isso permite. Mas hoje temos aqui um motivo maior. Um disco novo, 7, que está aí pronto para venda. Ora, e a pergunta que se impõe é isso mesmo. Uma vez que não encontramos como seja o 7º disco, mas encontramos aqui várias referências à volta do 7, que aliás o André tem cuidado de explicar também dentro do livrinho que acompanha este disco. Mas, enfim, como somos uns alegres possuidores de disco, e provavelmente em casa, nem tanto quanto isso, estão a ouvi-lo pela primeira vez, portanto, porquê a 7, então, deste disco? Para mim os discos não são só conjuntos de músicas, né? São conceitos. Acho que um disco é quase como um livro, tem de ter um princípio, meio e fim. Uhum. E quando estava à procura do conceito para este disco, foi-me surgindo o número 7 à cabeça, porque para já eu gosto muito de números, e o 7 tem um significado muito forte na numerologia. Já quando eu estudei composição vi que muitas coisas eram feitas por base no 7, o 7 na Idade Média era muito conotado com a perfeição e com a transformação, com a renovação. Também há muita coisa na natureza que surge pelo 7, não é? São 7 cores do arco-íris, temos 7 chakras, pontos energéticos no corpo. Uhum. E acabou por ser assim um número que veio surgindo, e acabei por escolher este número e baseei o disco no número 7, daí ter 7 músicas a solo e 7 com convidados. Todo o disco está em torno do número 7. Precisamente, já fez aqui uma resenha do que é este disco, que curiosamente, como se de um vinil se tratasse, tem um lado A e um lado B. Como que se houvesse a necessidade daquele ritual de levantar, virar o disco, limpar a agulha e voltar a colocar a tocar. Mas de facto teve o ensejo de dividir este disco em dois, sendo que um, o lado B, precisamente, aquele que tem as participações. Isso de algum modo foi pensado logo desde o início, ou foi quando percebeu os temas que ia tendo que quis organizá-los assim, deste modo? A ideia base foi fazer um disco a solo. Eu tive um concerto em a solo, a convite da Câmara da Almada. Uhum. E nesse concerto convidei o Pedro Joia, que foi meu professor, a participar comigo. Eu tinha conversa com o Pedro desafiou-me para eu fazer um disco meu a solo. e pronto, comecei a pensar numa disco só. À medida que ia fazendo uma disco só é que fui sentindo que seria interessante ter alguns convidados, porque normalmente a guitarra está muito... As minhas participações estão um bocadinho escondidas. Tenho um solo aqui, outro solo ali. Uhum. Mas aqui eu podia ter vozes onde eu acompanhava literalmente só com a guitarra e tinha um papel também solista para par com as vozes. E só aí, à medida que eu estava a trabalhar o disco, os arranjos, as minhas composições, é que eu fui tendo a ideia de ter convidados no disco. Foi um disco que se foi montando, foi se fazendo à medida que eu ia trabalhando. Ora, se bem se recordo, a primeira vez que falámos aqui com o André, começámos logo por abrir as hostilidades, lembrando que ele primeiro veio a licenciar-se em Economia, na Nova. Enfim, na Nova, na altura, ainda fora de Carcavelos. Hoje em dia, se calhar, teria outras vistas, não é? Pelo que nos dizem, enfim, de uma magnífica nova faculdade que a Nova tem. A pergunta que, na altura, falávamos é porquê da Economia depois acabou por terminar o curso de guitarra já no Conservatório Nacional. E foi aí que começou a intuir, que, não obstante que há pouco disse, que gostava de números, mas a música iria ter um papel muito mais preponderante na sua vida. E desde então temos falado consigo, ou com outros membros dos Black Macaia, mas vamos estando sempre a par daquilo que vai fazendo. E hoje diz-nos então que, de facto, o interesse que tinha aqui era ter um álbum a solo, acima de tudo, para poder ter uma preponderância no próprio disco, não obstante ir buscar os tais nomes com quem já trabalhou várias vezes, a Teresa Salgueiro, o Ricardo Ribeiro, há pouco referiu também o Pedro Joia, e não só, já vamos falar sobre eles. A pergunta que se impõe é esta. Hoje em dia, a vertente económica está cada vez mais, não digo ultrapassada, que não é o termo correto, mas em segundo plano. Sim, eu desde novo que, pronto, apaixonei-me pela música e depois, em particular, pela guitarra. E sempre foi um foco, sempre foi um objetivo, ser músico, tocar guitarra, compor, fazer músicas. Mas, pronto, pela questão familiar, foi-me promovida que eu fizesse uma licenciatura, tempo e acabei por ir para a economia, mas sempre com o foco de depois, mais tarde, seguir mesmo a música. Pois, a economia nunca foi uma hipótese para mim. A economia foi um... Pronto, foi uma parte do meu percurso, quase um percalço que teve de ser para, para depois poder tirar o curso de guitarra e o de composição. Estamos a falar uma vez mais para Almada, não é? E várias vezes que já ouvimos e que também já lemos, gosta muito de frisar a Almada e que de algum modo há uma ligação à cidade, que o seu percurso está muito íntimo com a cidade em si. E porquê é que julga isso? Acha que não teríamos o André Santos na música se eventualmente nascesse, olha, porque não, aqui em Oliveira do Hospital? Eu não gosto de dizer que não teríamos, porque acho que qualquer sítio é viável para uma pessoa nascer e começar a fazer coisas, não é? O José Cid está sempre a dizer que nasceu na chamusca e mesmo assim tem sucesso, não é? Exato. Mas eu falo muito de Almada porque foi uma terra onde eu nasci e foi uma terra que, na verdade, sempre abraçou os meus projetos, desde sempre. sempre me acarinhou. Agora, se eu não tivesse nascido em Almada, se eu conseguia fazer as mesmas coisas, se calhar não fazia as mesmas, mas fazia outras. Uhum. E se eu acredito que o que interessa é a pessoa e não o meio onde está. Muito bem, o contexto condiciona, claro, mas a vontade férrea, essa iria surgir, precisamente. Sim, sim. Falar aqui deste set, e onde percebemos que o André é bastante eclético, vem buscar aqui várias influências para depois sim canalizar por via do seu instrumento de eleição, pela guitarra. O repertório que está aqui, sendo que algum é criado por si também, de algum modo já estava e foi sendo ao longo dos anos guardado por via de um disco, ou quando pensou em fazer o set aí sim sentou-se e começou então a pensar o disco? Algumas coisas, por exemplo, do repertório a solo, algumas coisas já tinha. A peça de abertura, que é a canção de Alcide, uhum. Com a Melodia 2. Quando eu toquei com a Teresa Salgueiro, eu fiz uma tour grande com a Teresa Salgueiro e e tocávamos essa música, era a abertura do concerto, e eu fiz um arranjo na altura para, na guitarra, acordeão e contrabaixo, mas com o foco principal na guitarra. Por exemplo, essa música já veio daí, esse arranjo do, desse tema de uma guitarrada de Coimbra. As minhas duas peças a sol, que, com composição minha, da Ponte dos Lamentos e a Ponta de São Lourenço, foram peças que eu fui compondo ao longo do meu curso de guitarra, na altura, antes de ir para a composição, e que estavam em gaveta, eu já as tocava bastante. Na verdade, as únicas que foram feitas mesmo para o disco, se calhar estas variações da Lá Partida com o Vejam Bem, do Zeca Afonso, e a valsa sem nome do Baden Powell, que eu fui aprender mesmo para gravar no disco, porque gostava mesmo muito, é que foram assim, feitas mais para o disco. Isto da parte do solo. Também a balada de Oliveira era uma música do Pedro Caldeira Cabral, que eu já gostava muito, e lancei-me o desafio de fazer um arranjo para a guitarra clássica, porque acho que a música resultava mesmo em guitarra clássica. Ou seja, metade da parte do solo eu já ia tocando, já, e fui rindo assim material. Parte com os convidados, é que foi toda feita para o disco. O único tema que não foi feito mesmo assim para o disco foi o tema de, com a Carla Pires, a canção da Lá Simples Coisas, que nós estreámos este tema uma vez numa tour pela América Latina, e eu gostei tanto de tocar aquilo com a Carla que eu convidei para cantar aqui. Agora todos os outros temas foram arranjos feitos para este disco. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se quedan sin hojas. Al fin la tristeza muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Boa Nova, un mundo de emociones. Aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. E a procurarmos aqui a nossa conversa, daí surgiu um nome que há pouco referiu, Baden Powell. Também foi algo que surgiu num encontro fortuito, eventualmente. O Baden Powell, basicamente, eu já tinha o disco fechado. Eu tinha gravado outra peça, em vez da valsa ser o nome do Baden Powell. Mas quando, há uns 6 ou 7 meses atrás, eu estava a ouvir música, estava nas minhas buscas de ouvir coisas novas. E eu já conheço o Baden Powell há muito tempo, tinha um disco dele que comprei há muitos anos, e voltei a ir parar ao repertório dele agora na internet e passei por esta valsa sem nome que ainda não conhecia, e foi mesmo amor à primeira audição. Uhum. Gostei tanto da peça quando a primeira vez que a ouvi que decidi tenho que tocá-la, e comecei a tocar e a pôr nos meus concertos a solo, e como ainda tinha o disco, ainda tinha tempo, pronto, ainda não tinha ido para a fábrica, decidi retirar um dos temas que já tinha gravado. E gravei esta valsa sem nome do Baden Powell. Por isso não tenho nenhuma justificação de ser o Baden Powell, um compositor brasileiro aqui, foi mesmo paixão pela música. Thank you. Disco, nós que devíamos ter conhecimento dele, foi-nos pré-anunciado a ouvir a Valsinha, com a voz do Ricardo Ribeiro. Um tema, aliás, todo ele, vindo do outro lado do Atlântico, não é? Do Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Ora bem, esta escolha, de algum modo, tendo em conta um disco tão eclético que tem, foi difícil como tema para pré-anunciar aquele set que aí vinha? Sim, na verdade, tenho muitas músicas que gosto neste disco e quando a gente escolhe um single, sei lá o que é que a gente há de pensar, porque pensamos sempre que é uma música para chegar ao máximo de pessoas de forma rápida e direta. Exatamente. E este disco tem tudo menos isso, porque as músicas são todas grandes, é tudo com muita parte instrumental, ou seja, está fora dos clichês da música comercial. E, sei lá, acho que gosto tanto de ouvir o Ricardo cantar essa música e gosto tanto, tanto da música. Acho que antes de gravar o disco essa devia ser a minha música preferida pela letra, pela melodia, que essa é a minha escolha para single. Não foi por mais nada, não foi para achar que bate mais do que as outras músicas, mas gosto mesmo da música e olha, pronto, se eu gosto, pode ser que as pessoas gostem. Isso faz-nos lembrar aqui um tema muito querido dos economistas, não é? E depois ficam todos os outros como custos de oportunidade, não é? Porque podiam ser qualquer deles, podia ser a amostra para este disco. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, para seu grande espanto convidou-a para rodar. E então ela se fez bonita, como há muito não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando a guardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça, começaram a se abraçar. Thank you. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas é no YouTube que vão à procura das músicas. Quando digo as pessoas, os mais jovens, e os discos às vezes consomem-se por um tema ou dois. Enfim, um bocado efêmero. Enquanto o autor que lança, de facto, aqui um conjunto de temas e que o coloca em disco, não é uma pena que eventualmente alguém fique só, enfim, pela audição, ainda que seja, de facto, um bom tema do Ricardo Ribeiro, com o Ricardo Ribeiro, que depois... quase ninguém vá à procura do álbum 7, que fique quase, como é dizer, serão poucos aqueles que efetivamente ainda gostam de ouvir um disco de fio a pavio. Pois eu percebo, eu sou dessas pessoas, eu gosto de ouvir álbuns, eu não gosto de ouvir músicas. Eu ouço muita música e não faço aquelas playlists de uma música daqui, outra música dali, não. Eu quando ouço um álbum inteiro, o artista... Pronto. E fiz isso para mim, por isso é que fiz um disco assim com conceito, todo o disco para mim conta uma história, não é? E é como falou, é um disco muito eclético, que mostra muito a minha maneira de estar na música, as várias vertentes musicais, tanto tenho a parte mais erudita, como tenho alguns toques de flamenco, com a música sul-americana. Pronto, este disco representa mesmo a minha essência enquanto guitarrista. E para mim é isso que eu defendo. Se eu ouço música dessa forma, é isso que eu defendo. Agora, se eu tenho pena que as pessoas ouçam só uma música e não ouçam o disco todo, eu não posso fazer nada pelas pessoas. As músicas estão disponíveis, claro, estão aí. Cada um é livre de fazer o que quiser. Sim, mas de facto, eu acho que vai ser uma experiência rica. Uhum. Porque só virem este disco, como tem muitos convidados bons e muita música que eu considero boa e... talvez de uma abordagem mais atípica do que as pessoas estão acostumadas, acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Agora as pessoas são livres de fazer as suas escolhas. Desde logo, há aqui vários temas que não são só instrumentais, e isso há pouco disse, mesmo que, enfim, que foge um bocado ao clichê, porque não são as músicas orlhudas e custais menos de 3 minutos para poderem ser ouvidas. Portanto, ou seja, é um bocado como o Canal 2. Quem vai ver, quer ver. E vai ser assim, efetivamente, este disco. E vários grupos aqui falamos, e normalmente quando falamos em música instrumental e é transversal, por exemplo, quando falamos aqui com os Corvos, quando falamos com o Ronquial, que efetivamente às vezes discos há uma tendência, não só por gosto, embora o gosto naturalmente está aqui bem vincado, de escolher vozes, mas também por uma necessidade, porque a música instrumental, então se há muita música que não passa, então o instrumental raramente tem espaço nas rádios e nas playlists. O André Santos, enquanto compositor e também intérprete de música, também vive essa vicissitude. Sim, obviamente a música instrumental tem sempre muito menos locais para ser exposta e ouvida. Mas, na verdade, a minha escolha dos cantores não foi para tentar ter mais visibilidade, mas foi literalmente por me experimentar a ter uma abordagem só eu com os cantores. Porque eu tenho outros discos, este é o primeiro disco que eu tenho de guitarra solo, em nome individual, mas tenho outros discos com o meu nome à frente e com outros grupos, só de música instrumental. E até que cheguei aqui a um ponto onde eu me quis experimentar só eu com a guitarra, sem mais artefatos. E à medida que ia fazendo o disco, como falámos há bocado, surgiu-me a vontade de me juntar vozes ao meu trabalho, mas não foi minimamente a pensar que as vozes me iam abrir portas. Agora, a escolha de vozes, é verdade que tenho aqui nomes importantes e pessoas conceituadas que a maioria das pessoas conhecem, como a Teresa Salgueiro, o Ricardo Ribeiro, o Nuno Guerreiro, mas isso são vozes que para mim têm um significado no meu percurso. Por exemplo, a Teresa Salgueiro foi a primeira artista assim mais famosa com quem eu toquei e fiz muita estrada com ela. Então fazia todo o sentido tê-la presente neste trabalho. não foi convidada a pensar, vou ter aqui uma voz conhecida para as pessoas ouvirem. Foi mais, vou ter aqui esta voz que me deu tantas experiências e como gratidão vou convidá-la. Foi mais este o meu pensamento. E a minha mocidade, pela tua maldade, em troca eu te dei. Querias mais, mais que o corpo e a alma, mais que a paz e a calma. Nostalgia que ao fim de tantos anos queres mais dos encantos de novo a meu lado. Não posso esquecer que é já tarde demais para te querer como carta que rasgas sem ler. Rasga passado. O passado não deve nunca ser guardado. Quer em cada momento se vivam lamento ou sorriso. Mais tarde, numa carta esquecida, encontramos a vida que já ficou para trás. É diferente o sol feito de luz ardente. Sol poente que arrasta consigo um dia acabado. Já basta saber que há em nós a saudade doer. Se afinal recordar é sofrer, rasga o passado. Tenho aqui outros nomes, a Carla Pires, ainda Ana Linzo e o Yami, um bom instrumentista, mas aqui também tem a sua voz também aqui invertida, mas um bom instrumentista. A Liana, de quem já falámos, obviamente, a propósito de Lisboa, se tocou como Project, portanto, onde ela também esteve presente. Enfim, é um conjunto interessantíssimo que nós convidamos também as pessoas a ouvir aqui na Boa Nova e que, aliás, ao longo desta entrevista vão acompanhando. Chegar a cada um deles e dizer assim, olha, eu vou ter um disco a solo que vou ter os meus convidados. Qual foi a recepção que cada um deles teve e qual foi o dedo que eles tiveram na escolha da música? Ou, de algum modo, quando lhes propôs a gravar, já tinha pensado também a música para cada um deles? Na verdade, pronto, por fases. Eu convidei a todos estes convidados e disse que estava a fazer um disco a solo e a reação foi sempre muito positiva, foi sempre de incentivo. Como são pessoas que eu já de alguma forma tinha ligação musical e eles conhecem-me enquanto músico, foram todos muito simpáticos e devolveram-me muita felicidade em eu estar a trabalhar no trabalho a solo. Isso foi, por acaso, foi muito gratificante. Em termos da música, eu ia convidando e depois, se as pessoas aceitavam ou não, iam surgindo as músicas que eu propunha. E, na verdade, todos gostaram muito de... Todos aceitaram as propostas, menos a Teresa. Por acaso, a Teresa tinha proposto outro tema. Ela ouviu o tema e gostou da música, mas não se identificou com o poema. Então, devolveu-me este rasgo ao passado como proposta, que eu não conhecia, por acaso. Fui eu ouvir o tema e gostei, fazia sentido. Eu também tenho muita ligação ao fado e isto era um fado mais tradicional. Exatamente. Acabei por querer incluir essa parte no meu trabalho. E pronto, pareceu-me que tinha todo o potencial para fazer com um arranjo de quarteto de cordas. Daí este tema ser um bocadinho diferente. Tem um quarteto de cordas e eu na guitarra, onde a guitarra é solista. Eu estou a ocupar quase o papel da guitarra portuguesa. Mas não sei porquê, ouvi a música e com a voz da Teresa remeti para o quarteto de cordas. Pareceu-me que colava bem. E depois, aproveitando ainda, falámos aqui em vozes, mas também temos aqui, em termos instrumentais, obviamente, ligado também à percussão, o cabeção, tanto com pegadas verdes sobre um solo antigo. Porquê esta escolha do cabeção? O cabeção toca um instrumento pouco conhecido, que é o Engpan. Exatamente. Que é assim umas bilhas, aquilo é um instrumento de percussão com muita ressonância e eu adoro mesmo este instrumento, sou apaixonado por esse instrumento. E conheci o cabeção o ano passado num festival, quando eu estava a tocar com os Melec, e descobri que nós temos em Portugal o cabeção, que é um dos melhores instrumentistas desse instrumento a nível mundial. Ele, pronto, passa, neste momento está na China a fazer workshops desse instrumento. Ele é mesmo muito conceituado, e eu não sabia, e tive a felicidade de o conhecer e gosto tanto do instrumento que quis ter este instrumento no meu disco. Já que eu não consigo tocá-lo, fui convidar alguém que tocasse muito bem para fazer essa música comigo. Thank you. dias falávamos aqui também de um outro trabalho, falávamos que cada vez mais as linhas entre instrumentos e estilos musicais é cada vez mais ténue. As fronteiras que há, que não são fronteiras, já são pontos de ligação cada vez mais. O André, enfim, quando jovem, está prestes a fazer 34 anos, enquanto jovem e enquanto autor musical e cria os seus discos, também tem a sensação que cada vez menos há velhos de Restelo, que hoje é possível fazer, desde que bem feito e honesto o trabalho, cada vez mais podemos fundir estilos musicais. Sim, eu partilho da opinião que, desde que seja honesto, desde que as coisas não sejam feitas a pensar em ter sucesso, que todas as fusões são admitidas. Eu próprio toco fado e fado tradicional, estou aí nas casas de fado sempre a tocar fado tradicional, mas já tenho um disco gravado com arranjos meus de produção minha em que eu misturo fado com o flamenco, com o tango, com outras coisas, porque foi uma experimentação que eu quis fazer, quis ver como é que aquilo resultava com a minha mão. Eu acho que tudo o que é feito com esta base, pura e honesta, tem espaço. Tudo o que é feito a pensar, vou fazer esta fusão porque isto vai dar resultado comercial, aí é que já acho que não tem espaço. Ao largo da praia mar não se chama homem ao bicho sem lar, cor de lama vem para norte no grilhão em fila, vem no chicote diz adeus à vida. Senhora branca, do ar faço chama, ardo com fogo que o mar não reclama. Quem neste mundo a minha alma agita, tem o defunto e em vida da ira. Filha da ira, menina, cai-te a poqueta. Filha da ira, menina, a minha testa morena. Ao largo da praia branca, sei ser verdadeira, mão de veludo em paz sorrateira. Vem de outro mundo a paixão, a presa tem lá no fundo coração de negra. Filho da ira, menina, só me contenta a minha ilha, menina, lá da minha alma morena. Thank you. morena, filho da ira, menina. Só me contenta a minha ilha, menina. Lá assim, e levar este disco para a estrada, como é que vai ser? Sim, este disco foi feito como disco, não foi feito a pensar na estrada. A estrada são os meus concertos a solo. Exato. Onde eu não estou minimamente preocupado em representar o disco, a parte dos convidados. Eu, nos meus concertos a solo, tanto toco sozinho, literalmente sozinho, toco essas 7 músicas que estão sozinhas e outras mais, para fazer o tempo total de concerto, ou, dependendo dos espaços, às vezes levo convidados. Os convidados podem ser de pessoas que estão no disco ou não. Por exemplo, eu dia 28 de outubro vou tocar no Auditório da Almada para fechar o mês da música e vou ter como convidada a Amélia Mus, que não está no disco, por exemplo. Mas quando foi feito o convite para este concerto, eu comecei a pensar, ok, aqui tenho espaço, é um auditório, tenho orçamento, vou trazer um convidado. E não sei porque o nome da Amélia surgiu-me à memória. Era uma pessoa que eu também... De alguma forma tenho pena que não tenha ocupado um dos 7 convidados no disco. Então convidei a Amélia, que não tem nada a ver com o disco. Ou seja, para mim o disco é uma coisa e os concertos são outra, por assim dizer. Está lá a minha linguagem no disco e nos concertos, esse é o ponto de ligação. E porque falou na Amélia Mus, antecipou a pergunta que eu tinha. Que outros nomes teria para um 8, um 9, um 10? Que é isso, siga? Há tantos nomes que eu felizmente já me cruzei e já tive a oportunidade de trabalhar e que gosto. Acho que no futuro vou pensar noutro disco, assim com outros convidados. Uhum. Mas há muita gente. Eu não vou estar aqui claro, a dizer nomes. Porque ia ferir das sensibilidades. Mas efetivamente assim, sim. O manancial é tanto que haja oportunidade, não é? Sim, mas por exemplo com a Amélia estou mesmo a divertir-me de estar a montar este repertório, porque eu com a Amélia vou fazer músicas dela e também minhas, mas com o Quarteto de Cordas. O Quarteto de Cordas que gravou no disco, convidei para fazer os temas com a Amélia. Por isso vou fazer metade do concerto sozinha e a outra metade com a Amélia e com o Quarteto de Cordas. E estou-me a divertir imenso mesmo, estou mesmo com vontade de fazer mais coisas com a Amélia, estou mesmo a gostar de trabalhar com ela. E... Não posso deixar de ir embora sem lhe perguntar. E como é que estamos de encontros em Almada de Fado? Que já vem organizando, ou que julgo saber, desde 2012 ou 2014. Que tem o seu 2012, dedo. 2012, creio, sem erro. Como é que estamos? Sim, continuam bem. Aquilo é um concurso de fados de Almada, não é? Aberto para todo o país. A edição deste ano também correu muito bem. Eu agora estou... Eu sempre fiz a promoção e a divisão da produção dos Encontros de Fado com o Hugo Edgar, que é o rapaz que toca guitarra portuguesa. Exato. Mas este ano que passou, como eu fui pai em abril, passei-lhe a pasta mais da organização e eu acabei por entrar mais só como músico. Fui lá só tocar os concertos e, a princípio, para o ano, como ainda tenho uma menina pequenina, será igual. Que é para me dedicar mais a este meu set, à minha carreira ao solo, aos Melec e todos os outros projetos, voltando-se assim mais ao de leve, porque o tempo não dá para tudo. É, precisamente. Bem, mas nós cá estamos sempre com a provocação de lhe roubar um bocado de tempo aqui para a Boa Nova. Para já porque achamos que merecemos e segundo porque achamos que merece. Porque, é um orgulho, é um prazer. É um prazer sempre falar consigo. A nossa única, enfim, estribo que temos é o tempo. Porque efetivamente teríamos muito mais temas para conversa. Mas bem, porque também queremos divulgar grande parte, ao longo desta hora, grande parte deste set, vamos ficar por aqui e, claro, uma vez mais, a porta fica aberta e seja por Melec, seja por Solo, seja por qualquer outra razão, cá teremos novamente o André Santos aqui na Boa Nova, sempre que esteja disponível para nós. Muito obrigado, agradeço. É recíproco. Obrigado.